sem saída. Thank you. Depois que conhecer, depois de conhecer esse caminho, meu amigo, não tem mais volta. É maravilhoso. Jesus é tão bom. Senta ele hoje. É tão gostoso.